Trilha sonora do gueto, a verdadeira MPBVL, música popular brasileira dos Vida Louca. Música é universal, não adianta vocês falar que o rap não se enquadra no estilo popular. Só porque nós faz protesto, vocês fingem que não querem. Mas vocês querendo ou não, sou MPBVL. O estilo alternativo de fazer revolução, que nasceu e foi criado por um mano do capão. E que pelo social é taxado marginal, mas no fundo a elite paga mesmo é um pau. Hoje os boys do condomínio quer ser rap, quem diria que quem com ferro feriu com ferro pagaria. E eu não posso fazer nada, só te digo não esquece, cê tá tendo um encontro com o MPBVL. Você fala que o rap não é música pro cê, você fala que o rap não é MPB. Você fala que o rap não sabe se comportar, você fala que o rap ele não é popular. E eu logo te pergunto, o que é MPB? Não é música do povo popular. Cê vai dizer que é só Gilberto Gil, é Caetano, Legião, Djavan, Marisa Monte e os mano do Capão, que aprendeu fazer um som inspirado no Tim Maia, no Benjó, no Da Fé, no Rildo. Não vale nada, ninguém pode nem citar por aí que é do rap, que a sociedade suja discrimina os moleque. Tá firmão, nós vai lutar contra tudo que cês querem. Cês vai ter que aturar nosso MPBVL. Eu sou Zequinha, o VL, que tem 13 de idade. Quando tiver com 18, conhecendo a verdade, invadindo sua casa, e cê vai tá lá de toca, escutando a música popular dos Vida Louca. Música é universal, não adianta cês falar que o rap não se enquadra no estilo popular. Só porque nós faz protesto, vocês fingem que não querem. Mas vocês querendo ou não, sou MPBVL. O estilo alternativo de fazer revolução, que nasceu e foi criado por um mano do capão. E que pelo social é taxado marginal, mas no fundo a elite paga mesmo é um pau. Hoje os boys do condomínio quer ser rap, quem diria que quem com ferro feriu com ferro pagaria. Eu não posso fazer nada, só te digo não esquece, cê tá tendo um encontro com MPBVL. Todo mundo se copia, ninguém sabe inventar. Vê se alguém copia nós, um exemplo eu vou te dar. Racionais, Trilha Sonora, MV Bill, Conexão, Sabotagem, RZO, o Naldinho, Facção, Rappin' Hood, Dinadi e o Johnny MC. Deixa quieto, sem palavras, não precisa discutir. Eu concordo com você, nós não é MPB, nós MPBVL é diferente de você. Música é universal, não adianta cês falar que o rap não se enquadra no estilo popular. Só porque nós faz protesto, vocês fingem que não querem. Mas vocês querendo ou não, sou MPBVL. O estilo alternativo de fazer revolução, que nasceu e foi criado por um mano do capão. E que pelo social é taxado marginal, mas no fundo a elite paga mesmo é um pau. Hoje os boys do condomínio quer ser rap, quem diria que quem com ferro feriu com ferro pagaria. E eu não posso fazer nada, só te digo não esquece, cê tá tendo um encontro com o MPBVL. Eu não posso fazer nada, só te digo não esquece, cê tá tendo um encontro com o MPBVL. VL, VL, VL, VL. Mas vocês querendo ou não, sou MPBVL. VL, VL, VL, VL, VL, VL, VL, VL, VL.